Alexandre 74, copia? 1-2-6-4-5, azul 4-5-0. Falando Porto Seguro, 160 autorizado, Rio Ixi 3-6. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, na saída coral no braço. Controle número 0-1-8, acione no transfone 0-2-2-0. Podia confirmar o transfone com a gente mesmo? Mateus 330. E decola da 1-0 com curva direita na saída coral no trava. Transponder acionado ao 0220 para o azul 2774. Alexandre para pushback acionamento. 22774. Geral na 93, pushback acionamento. Foi ligado no 01 e chama. Federal está autorizado, chame para o táxi. Do Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 125.1, 128.35, obrigado. Mantenha a posição em baixo no número fechou o centro Recife, frequência 12685, altera 12545. Acho mais isso, 3305, boa noite. Federal 973, não tem a saída do 73 inicialmente? Ok, vai manter a saída do 73, 973. Responde 5527, controle de Salvador 120 do sinal 8. Tira a guarda 9-0 com o treinamento correto, tinha pronto para puxar o estacionamento. 5001 na Azul, tá? 1-2-3 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto a zero. Diretoria Índia, deixamos o ponto de espera pronto, altímetro 1-0-9. Diretoria Índia, chamar o ponto de espera pronto, 0-0-9. Federal 9-9-3, segue a aeronave de volta, ponto de espera pronto, altímetro 1-0-9. Ok, vai seguir o Azul, chamar o ponto de espera na base. Show Lima, Air Comite Delta, South Level 350. Take off runway 10, left turn. Focus departure, Papaya Uniform Charlie Alpha. Arrest transition, Alpha Romeo Uniform transition. First runway, Avisalo 17, then according to Sun Road. Squawk 5533, Salvador Departure Control 120.8. Alpha Romeo Uniform Transition, then Aperture 17 Pleasant Route, responding 5553, and the departure frequency 1-2-0-8. Aperture 8-4, squawk 5533. Okay, perfect. 6224 on the ground at 31 FH1A via Golf taxi via Alpha. Hold the short taxi Juliet in this frequency. Bandeira 9973 a Lima, tem destino zero. Azul 5001, decolada 33, está no controle de Salvador. 120, sinal 8, bom voo. 08, boa noite. Europa 084, taxa curva do Dubai a New April. Housing Point, spot you ready for takeoff. Optimizer 7109er, you are number 2 at Housing Point. Okay, I'm going to go to Housing Point, Rambo 10, Europa 084, 1019. Baixa 3 autorizado, iniciei o pushback, sobre produtora táxi. Subiu marcando, 340. Salvo no 340, pode mais direto? Direto, Leandro. Direto, Leandro, obrigado. Irá aguardar mais um minuto para a decolagem, para o nome que decolou à frente mesmo subir no nível inferior. Canal 9973, foi falar de autorizada, pistão na zero, vento 1, 2, 0 graus, era meia do dia 9. Azul 4959, após a rolagem da aeronave da Federal, autorizada em área e manter pistão na zero. Oceané 6224, após o parque da aeronave da Europa, endereço Juliette, portal 04. Boa noite, chegaram a Gomes de Uno, desse para o número 050. Geral 9903, por falar da 37, sobre o controle de Salvador, 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Rio 5972, táxi via 73, 71, Índia, Vocês esperam a parte pronta, altímetro 1-0-0, vovô? Zero 9973, contato radar, seleção, volume, submarino 360. Direto 360, possível voar na prateleira? Direto 9973. Direto, Leandro, obrigado. 9973. Voo 4959D, faladinha autorizada, pista na 0, vento 1, 0 grau, 079. Solo azul 2704 com 65 a bordo, 3 horas e 50, Aracaju para o teste. Autorizado via Apache Índia, reparte pronto no centro de espera, altímetro 019. Sente no 019, autorizado teste via Apache Índia, vai chamar pronto no ponto de espera, azul 2704. Liberal 9973, chama-se a Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35.

1723, terça para 2, eu peço, ajuste 10, 19, reporte da 3, 10, estamos 0. Bom dia, Europa TV4, já servo 1,800 feet, and turning heading 130, so voy a volar. Europa 8-4, good weather, 7-3-5-0, after deviation, back to jump position. Television, the end jump, intersection in Europa TV4, landing 3-5-0. Para a decolagem. Passou o São Paulo 2, ela já vai. Zero graus, zero meia, dúzia nós. A linha mantém pistão zero. A linha mantém pistão zero, ajuda 7-4. Linda, é de amor, eu passei 8-4. Roger. Decolagem motorizada, pistão a zero, ventinho 20 graus, 05 nós. 7 minutos de decolagem, dá um zero, ajuda 7-4. Passa a chuva autorizada, descida para 3 Mirotec, que é na 1-0-1-9. Passa a 3 Mirotec, 1-0-1-9, 3-1-7-8-0. Passa a chuva de ponto excepcional com o localizador, cuja direita na 2-0-6-0. De forma como estabilizar. Pode para possível até 2.000. Direita 060, 3.780. Ponto do tomador e voo 4.1. Ponto do seu quadro, sua identificação na prova de bombeiros para completar a chegada do bombeiro de 1. E se mantendo de voo 050. Bombeiro 50, bombeiro 1, pode voar e voo 4. Ponto do apoio de bombeiros lá. Antônio Salvador, muito boa noite, Azul 2774, decolou, passando no meu pé agora na sua escuta. Azul 2774, qual é o radar de decolagem? Meu dia, pelo Coral no Bravo, para o nível de voo 60. Coral no Bravo, para o nível 60, Azul 2774. Salvador, aprovo. Gol 1723, rapaz, Ireland. Gol 1723, contato de Paulo, ano 1, small 95. Gol 1995. A 3178 virou a descida para 2.100 e a 6.000 está estabilizada. 2.100 e a 6.000 foi maneira estabilizada, 3.780. Cruzando a direita, azul 4.959, devido à formação da frente. Frente, fala para o que você viu por quantas milhas? 3.260, tudo aproximadamente 10 milhas. Runway 1-0, good evening. Please land runway 1-0, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to land runway 1-0-1, 7-2-3. Fecha 3178, chama tudo em frequência 118, decimal 95. 1098, desce para 2010, se legal 019, e o meu que tem autorizado e forma estabilizada. Ok, 2019, autorizado de LFTQ, o voo 9098. Boa noite, senhor. 3178, vai passar a Duna. 3178, boa noite, Cristina. Precisa de um junto número 10. Vai dar nossa direção de esposa. Aguarda, 3178. Júnior, cópia. Qual o seu 9021? Sim, o seu cópia. Forma estabilizada. Ok, reduzindo até 210, mais o gol 1098. Já está cruzando 230 em redução. Sim. É uma pergunta de volta da frente. Sempre 126, small 85, no capo 125, small 45. 685, Bata 12545, confirm for the Europa TH4. Affirmative. Good day. 5972, chame em Recife, frequência 125 do Cimarães, alto rendido, Recife 135. 251-2235, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Direto Raíra para o Azul 2774. Direto Raíra para o Azul 2774. Estabilizado no LS Visão Papista, o Gol 9098. Tem um Gol 9098, chame tudo, frequência 1-9-8-9-5. 1895, o Gol 9098. 1-3-5-4, redução para 2-0-0-9, descida para 2-0-10, autorizado o procedimento do LS, descida para 0-0, informe estabilizado. Reduzindo 2-1-0-9, descida para 2000, autorizado LS, com 3-5-4. 0-9-5, boa noite, continue com a informação, dando autorização de pouso. Na escuta. 3-1-7-8, call ao 5-7, libera a gerência. Ative a Alfa chamando sua Juliette. Ative a Alfa chamando sua Juliette. 3-1-7-8-0. Livre pouso na pista 10, gol 1098. 354, solo ao 04, libera direita, partindo essa frequência via Alfa GGS, seu portal 03. Alfa GGS 03, 354. São 3600, 300 para o monitor. Se bem que acionamento são 9021. Ponte 7 autorizado, estou em ponto para o táxi. Vou chamar para o táxi. 2774, serviço radar encerrado, 108 mil, sudeste do Rio de Salvador, que vai agora em baixo frequência 1.0 do final 1. Ministro Juliette. Alfa Juliette, foi 3. 152. Para o táxi Super 9021, na bola do ano 44, autonomia de 350, alterno Galeão. Taxi autorizado via Tati Índia, no ponto de espera, pronto, altímetro 1019. Isso é 9, Tati, que é Tati Índia, ponto de espera, reporta pronto, Super 9021. Chamar no avião, senador, sem identificação, dessa via chegada no momento de ano pela nível 050. Chamar no avião, senador, autorizado para editar. A linha decola da 10 para 9021. Desejo os quatro cópia. Diga. Autoriza Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, por da esquerda, estuda subida Conde, via UISC 33. Transponder 5546, controle Salvador 120, decimal 8. Controle de Salvador, Comodoro 89021, boa noite, curvando imediato à direita em desvios na proa 210. Comodoro 921, contato mandado com a AGE, sua térmica 340, informa a térmica de desvio. Está mantendo a proa 200 agora por 100 milhas. Entendido, 1900 milhas? Afirmativa, a proa agora é a 230. Controle ciente. 3000, complete a aproximação, chama a turma na frequência 118 decimal 95. 2245, obrigado. Autorizado, pista 1-0, verso 020 graus, 05 nós. Viva Pozo, está 3-0, obrigado. Está livre. O chamar 9212 é autorizado para você para 2000 pés, que negar mais 09 e SP, informe estabilizado. Ativo, TNH agora 1020.